Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é dedicado a uma das mais inconfundíveis vozes da história do hard rock. Estou a falar-vos de alguém que foi vocalista de bandas como Deep Purple, Black Sabbath, entre muitas, muitas outras. Já devem ter adivinhado que estou a falar de Glenn Hughes, o vocalista e também baixista Glenn Hughes. E vamos iniciar com Deep Purple. Aqui Glenn Hughes divide a sua voz com David Coverdale. Glenn Hughes é também o responsável pelo baixo. E do álbum Burn, vamos ficar com a homónima Burn. Para vocês, Deep Purple, Burn. I'm from the strand. I spend nights to see the land. People. mother's last relation, doing all I can just to eat. Never wanna settle down, I ain't got the patience. Wherever I go, hey, cloud, follow with me. Oh, I'm a citizen of nowhere. I wonder where. E após Deep Purple, ficamos com a banda de que Glenn Hughes fez parte antes de ser membro dos Deep Purple. Ficamos com os Trapeze. E do álbum The Final Swing, ficamos com a música Black Cloud. Desta banda fez também parte Mel Galley, que foi dos Whitesnake, e Dave Holland, que fez parte dos Judas Priest. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com 4 colaborações de Glenn Hughes. E vamos iniciar com uma colaboração de Glenn Hughes com Don Dokken. Um projeto que acabou por não sair em álbum de originais, apenas algumas demos. E deste projeto vamos ficar com a música Desperate People. Para vocês, Don Dokken and Glenn Hughes, Desperate People. Game. I'm going to game. lost. Something's gained in every word. Listening to hear the words I never heard. Oh, life goes on. Time is not a friend of mine. Almost gone, reaching for my destiny. My spirit is off the I'm burning. E após Don Zocan e Glenn Hughes, ficamos com o projeto que reuniu Glenn Hughes e Pat Troll, o projeto Hughes and Troll. E deste álbum ficamos com a música Beg, Borrow and Steal. Continuamos com Robin George and Glenn Hughes e do álbum Sweet Revenge ficamos com a música Number One e terminamos esta sequência com o Hughes and Turner Project. E do álbum HTP 2, o álbum que conta com Glenn Hughes e Jolene Turner, ficamos com a música Burning the Sky. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Tommy Bolin, e do álbum Teaser vamos ficar com a música Dreamer. Apesar de Glenn Hughes cantar nesta música, ele não foi creditado, porque nesta época ele ainda era membro dos Deep Purple e por questões de contrato não poderia atuar com outras bandas. Para vocês, Tommy Bolin, Dreamer. Take the train today and don't look back again. Live the dreams you have. Don't dwell on what has been. Your future's brighter now. There's brighter days ahead. And you said farewell words, better left unsaid. Dreamer, I know what you're thinking. Yeah, baby, it's e nesta sequência de baladas, após Tommy Bolin, ficamos com Black Sabbath. E do álbum Seventh Star, ficamos com a música No Stranger to Love. Este álbum, o álbum Seventh Star, era para ser um álbum a solo de Tommy Iommi, mas por pressões da editora, o álbum saiu sob a denominação de Black Sabbath featuring Tommy Iommi. Mas toda a gente esqueceu que era featuring Tommy Iommi e assumiu que era um álbum de Black Sabbath. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com o projeto liderado por Nikola Kotzev, Brazen Abbott. E do álbum Live and Learn, vamos ficar com a música Clean Up Man. Este álbum conta com nomes como Thomas Wikström, Göran Edman, Jan Haugland, Mick Michaeli e também Glenn Hughes. Para vocês, Brazen Abbott, Clean Up Man. I've been saying Minnesota. I can hear my fortune now tell her. I can see the full moon on the rise. I'm living in a big house, I tell you. I need another woman, let me tell you no lie. Tell me about you really care. Smile will let you in. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Brazen Abbott, ficamos com outro projeto liderado por Nikola Kotzev. Desta vez é o Nikola Kotzev Nostradamus, uma ópera rock que conta, além de Glenn Hughes, com nomes como Seth Jordan, Alana Miles, Dougie White, entre muitos, muitos outros. E do álbum Nostradamus, ficamos com a música Caught Up in a Rush. E terminamos esta sequência com um projeto liderado por Mel Galley. Mel Galley, que já tinha trabalhado com Glenn Hughes nos Trapeze. Estou a falar-vos do projeto Phenomena, que aqui nos aparece no seu quarto álbum, o álbum Psycho Fantasy. E deste álbum ficamos com a música Touch My Life. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três colaborações de Glenn Hughes com três grandes guitarristas. E vamos iniciar com Gary Moore. No álbum Run for Cover, Glenn Hughes foi convidado para cantar e também para tocar baixo em algumas músicas. A música que aqui nos aparece é a única em que ele apenas toca baixo. A música é cantada por Gary Moore. Para vocês, Gary Moore, Run for Cover. waiting, waiting for the sunrise. I wipe the dust from my eyes. Night becomes a dawn. In silence, I thought I heard you crying. And I just feel like dying as I walk through that door. Is this some kind of dream? This can't be what it seems. Where are you? I'm in the danger zone. I'm out here all alone. What am I supposed to do? You'll be waiting for me. Just roll the dice and you'll see, 'cause I'll be standing there in the sunlight. I will be at your side for me to make it alright. Hope you understand. I just can't lose control. This is my heart and soul. Can't you see? Can't you see? E nesta sequência de colaborações de Glenn Hughes com grandes guitarristas, após Gary Moore, ficamos com Joe Satriani. E do álbum What Happens Next, ficamos com a música Head Rush. E este álbum foi gravado por Joe Satriani na guitarra, Glenn Hughes no baixo e o baterista Chad Smith dos Red Hot Chili Peppers. E após Joe Satriani, ficamos com John Norum e do álbum Face the Truth ficamos com a música Face the Truth. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas de duas bandas mais recentes de Glenn Hughes. E vamos iniciar com California Breed e do álbum California Breed de 2014 vamos ficar com a música All Falls Down. Para vocês, California Breed, All Falls Down. Alone. To live inside the pleasure ground. we skip the light fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The cry called out for more. The room was howling harder as the ceiling flew away. When we call out for another train, the waiter brought a train. Just go. I'm E nesta sequência de baladas, após California Breed, ficamos com os Black Country Communion. E do álbum Black Country Communion, ficamos com a música Faithless. Continuamos as baladas, mas com dois covers. O primeiro, de Glenn Hughes, na colaboração com Mark Bonilla, e do álbum American Matador, ficamos com a música A Whiter Shade of Pale, um original dos Procol Harum. E terminamos esta sequência de baladas com Glenn Hughes a cantar uma música com Joe Bonamassa. E do álbum Dust Bowl, ficamos com a música Heartbreaker, um original dos Flea. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com covers, mas desta vez vamos ter covers mais hard rock. E vamos iniciar com Quiet Riot. E do álbum Rehab, vamos ficar com a música Evil Woman, música que contou com Glenn Hughes como vocalista e baixista. E esta música é um original do Spooky Tooth. Para vocês, Quiet Riot, Evil Woman. E nesta sequência de covers, após Quiet Riot, ficamos com Jake Lee. E do álbum Running With The Devil, ficamos com a música Get Down, Make Love, original dos Queen, que aqui conta com a voz de Glenn Hughes. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e é provavelmente a sequência mais pesada. E vamos iniciar com a banda italiana liderada por Dario Moglio, Voodoo Hill. E do álbum Waterfall, vamos ficar com a música The Well. Para vocês, Voodoo Hill, The Well. Down inside the well. And I wanted you to know. You will find, and I hope you get everything you need to go. E após Voodoo Hill, ficamos com o projeto Iommi & Hughes, projeto que reuniu novamente Tony Iommi e Glenn Hughes. E do álbum Fused, ficamos com a música Dopamine. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com um grande clássico dos anos 80, que conta com Glenn Hughes apenas como backing vocal. Estou a falar-vos de You Can Still Rock in America, dos Night Ranger, música retirada do álbum Midnight Madness. Para vocês, Night Ranger, You Can Still Rock in America. Time to dance. changing world, we live in dangerous times. When you're standing on the ledge, there's no time to think it over. Get into the void. Is this the last time that you will question my faith? This is the season of the crimson sky. I can remember the look upon your face. I can recall that moment in time. I tell you, my brother, fame is a dangerous thing. I can see through you, your flesh and blood. Let's say goodbye to the pain. e é da mais pura justiça que um programa dedicado a Glenn Hughes termine com Glenn Hughes a solo. E foi com Glenn Hughes a solo que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Night Ranger, You Can Still Rock in America, e terminamos com Glenn Hughes. E do álbum From Now On, de 1993, ficamos com a música Into the Void. E é com Glenn Hughes que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Dream of a girl I used to know. I close my eyes.